de Janeiro, os especiais mais pedidos. Representação do especial Reggae neste sábado às 4 da tarde aqui na sua alternativa. Apresentação de Otávio Rodrigues da revista Som 3. Uma cartada seguida máxima. A mais nova casa de videopôquer do ABC, Rua Giacinto Tonhato, 405, Baeta Neves, São Bernardo. Ora, dois nomes estão praticamente confirmados no secretariado do futuro governador Orestes Quercia: João Oswaldo Leiva e Antônio Carlos Mesquita, que ocupariam respectivamente a Secretaria de Obras e Saneamento e a Secretaria de Governo. No caso aí, chefe da Casa Civil. Ninguém esquece uma joia. E uma joia de M. Corne Joalheiros marca para sempre a lembrança de bons momentos. M. Corne Joalheiros. Lojas no ABC, Center Norte, Shopping Center, Eldorado. ZYD 907 FM 97, modulando em 97,7 MHz, alternativa em rádio. Isso daqui é uma das músicas mais bonitas do 14 Bis. O nome é 14 Bis, é para você viajar. Aniversário de São Paulo. Parabéns, São Paulo! Valorize ainda mais seu cruzado comprando sempre na UFUSOM, o maior e melhor estoque de instrumentos e complementos. UFUSOM, uma verdadeira orquestra. Marechal Deodoro, 939, São Bernardo. Piagentini 100, Rude Ramos. Faltando 11 minutinhos para as 11, uma ótima noite para você. Daqui a pouquinho, fica ligadinho, fica ligadinha. Dobradinha de Rolling Stones. Reggae, das favelas jamaicanas para o mundo. O balanço no blues, o sentimento de uma raça. Em janeiro, os especiais mais pedidos. Representação do especial Reggae neste sábado às 4 da tarde aqui na sua alternativa. Apresentação de Otávio Rodrigues da revista Som 3. Uma cartada seguida máxima. A mais nova casa de videopôquer do ABC, Rua Giacinto Tonhato, 405, Baeta Neves, São Bernardo. Okay. Jethro Tull. Rolling Stone. Janis Joplin. Supertramp. Thank you all. Thank you for giving us a good night of rock and roll. Rock and roll. Rolling Stones, Undercover of the Night, it's only rock and roll, e rolou tudo. E você sintoniza a sua ABC FM Mistério Limitada, Santo André, São Paulo. Alternativa em rádio, rolando o verdadeiro som do rock. 87, ano do rock and roll e o ano da sua. 97. Nesta terça, 10 da noite, sai Guarabira Especial na 97. Somos sempre mensageiros. Oferecimento IDL Idiomas e Informática. Rua Siqueira Campos, 429. Fone 440-3566. 23 horas mais 2 minutos, uma ótima noite para você, seguindo com a sua programação alternativa, trazendo aí do mais recente LP do Ira, Vivendo e Não Aprendendo, Flores em Você. De todo o meu passado, boas e más recordações.